jamais fará eu esquecer você. Lá vem o vulcão do amor e a erupção, e não é mole, e não é mole não, e não é mole, e não é mole não, e não é mole, e não é mole não. Até me fazer esquecer o mundo, mas o mundo jamais fará eu esquecer você. Lá vem o vulcão do amor e a erupção, e não é mole, e não é mole não, e não é mole, e não é mole não, e não é mole, e não é mole não. Jardim, as rosas vão brotar. Você pode até me falar.